data recente o nosso término. Vou falar a verdade, eu vou ser sincero. Não tenho tanta segurança, não. Tô te esquecendo. Tô até aprendendo. Ficar sem você, ficar sem te ver. Mas entenda: nada de contato, nada de. Se não me liga, me evita. O que eu já sei no que vai dar. Então não me liga, me evita. Até uma mensagem é o suficiente. Então vê se não me liga, me evita. O que eu já sei no que vai dar. Então não me liga, me evita. Até uma mensagem é o suficiente pra gente voltar. Então não me liga, me evita. Até uma mensagem.